610 completes an approach procedure. Call Salvador Tower 118 Mile 905. Está passando Mike Bravo Hotel, controle Salvador. Confirme o transponder acionado em posição no momento. Ocean 6210, good afternoon, continue approach, stand by 1810, vacated. Gate 3, azul, 699. 699, portão 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Ampli, universal, chama pronto para o táxi. Patango Eco Delta Fox, acione código 0155, via corredores, reporte ingressando no corredor Interlagos. Number 723 Alpha Bravo, cleared line up and wait runway 17. Condições de informar no momento a radial de distância de Salvador? Gente. Firme, Mike Bravo Hotel. Gente. Fiz 190 no solo 08. Ao liberar a próxima direita via Eco, chame solo Salvador no 21.9. Solo 219. Solo Salvador, boa tarde, está 3190, liberando o texto. Está 3190, Alfa de Viette, portão 5. Alfa de Viette, para 05, está 3190. 6210, please land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Lima Juliette, está presente. Foi direto para Serra Vita 366 para a final do procedimento RNAV da pista 0. Confirma o Lima Juliette, não realiza RNAV, cara. Gente, confirme o procedimento que irá realizar. O ILS está fora, senhora, conforme o IT? Conforme Notan está fora. O Lima Juliette vai realizar o NTB Zulu da pista 0 ou o VOR, DMA. Pode ser o VOR-DMA, senhora, o Vistir e Juliette. Gente, o Vistir e então na presente voe direto para a posição casa, para a final do procedimento VOR da pista VOR-DMA da pista 0. Gente, vai voar então para a final do VOR-DMA da 10, Vistir e Juliette. Gente, Mike Delta, reporte de fundo da CTR. Delta Fox, confirme já acionado o código 01255. Aqui, 723 Alpha Bravo, could you confirm people on board and endurance? Controle. Confirme a informação para o controle 01. Runway 17, wind 110 degrees, 10 knots. November 723 Alpha Bravo. One 20.8 after takeoff. Ocean 6210 on the ground at 10. Vacate press X-ray echo and contact ground 121.19. Boa tarde, 2591, na Guarda Copa, prepare coral. Radar Conception Departure, climb to flight level 200, fly direct correction via dial departure. Roger, via departure, we have dial corral. Roger. Confirme. Comunicações. Fox. Seu navio no cópia. Lima Juliette, desça até 3 mil pés, QNH1 na 05. Santa 3 mil pés, eu escolhi Lima Juliette. Eco Delta Fox, controle. Prossiga. Confirme no momento a radial de distância de Salvador. 296, 12 milhas. Papá Lima, Mike Fox, decolar 212, mantenha a frequência da torre, reporte na curta final para pouso, encerra em Jack Wind. CSD, Mike Fox. Correto, estamos pronto, parte 3. Está acionado 0155? Acionado 0155, Guarani. Gente, desligue seu transponder no momento, aguarde demais instruções do controle. Vamos prosseguir para o controle? Pilo Sierra Lima, submantenha o nível de voo 090, acione código 0155, correção, 0156, Pilo Sierra Lima, aguarde contato radar. 6999, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, no 09. Fox, cheque seu transponder agora. É modo normal, 0155. Tente eco Delta Fox. Aproximação Serra em Jack Wind, devido a um tráfego também no setor noroeste, a 1500 pés na escuta do mesmo. 208, Lima, mais Fox. 050, QNH 015, gol no mesmo aqui. Pessoal, é Tarife, na prova rotatória, é da Fox. Eco Delta Fox, ciente. É, informo que o seu transponder está em fone, cheque o mesmo solo. Mantenha a proa de SEASA antiga rotatória, reporte quando desloca o campo. A proa da SEASA tem a alma acima de visual, a senhora até que dirige, madame? Desligue, por gentileza, e reporte quando desloca o campo. Já, não, gente, mantenha a proa de SEASA, chame torre em Salvador, frequência 98, decimal 95. Agora, torre, obrigado, boa tarde. Mike Bravo Hotel, controle? Força, rende a corrida. Bravo Sierra Sierra, correção, Lima Mike Fox? Tem mais isso, tá? Lima Mike Fox, tem frequência livre pra pouso. Fox. Esquece que o uniforme prosseguir para o controle. Confirme procedência. Confirme procedência e esquece o uniforme. Confirme transponder acionado. Gente, via corredores, reporte ingressão do Paripe, ingressão do Interlagos. Fisque Lima Juliette, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento VORDME da pistola 0, reporte passando casa, altímetro na 0 na 5. Vicente descendo para 2 mil pés, acusa passando casa do VORDME da 10, Fisque Lima Juliette. Silo Sierra Lima está em contato radar, agora 5,4 milhas do oeste de Salvador, vou ir para a posição ITAP para interceptar a chegada Mari, altímetro na 0 na 5. No 8, decimal 95. O número pessoal da Chá Correto, Juliette Zeratão, confirmou o Fátio, o PLB e a autonomia. Thank you. Fazendo a nave. Nike Bravo Hotel, controle. Confirme posição. Pátio. Seja. Boa noite, meu nome é autorizado para Brasília, via Pesluna, 7, nível 360. Saída Arbor 1, após Elefa, com curva à direita. Transpone 5101 no controle Salvador no 20.8. Correto, chão pronto, portão 10. Por isso que informa, Max, informação, gerente confere, autorizado para Serra Bravo, Romeu Juliette, via Peslu 44, nível de voo 400. Saída da Euleda, Porto Seguro. Transponde 5067, controle Salvador no 20.8. Pois que Lima Juliette está passando TASA, já fiz visual com a pista. Esquilima Juliette, completa final torre 98, decimal 95. Chama a torre 98, decimal 95, Esquilima Juliette. Beleza, Bravo Serra Serra, frequência livre para pouso. Livre, Bravo, Bravo Serra Serra. Autorização de pouso, pista 1-0. Aguardar autorização de pouso, Esquilima Juliette. Papatango Eco Delta Fox Trot no solo no 8, confirme o pátio. Gente, próxima direita, pode passar na frequência livre. Papatango Whisky Lima Juliette, pouso autorizado pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 9-9. Autorizado pouso na pistão no 0, Whisky Lima Juliette. Emperor 723 Alfa Bravo. Call Recife Center 125 decimal 1 if unable 128 decimal 35. 125 decimal 1 for approach, when unable 128 decimal 25. Have a nice day, bye-bye. Mike Bravo Hotel Ciente, reporte fora da barra. Afirmativo. Juliette Golf, confirme transponder acionado. Gente. Salvador, só 3290, informação Juliette, boa tarde. Só 3290, acione identificação, chegada Mari autorizada, reduza para 2500 nós, correção, 2500 nós e desça até o nível de voo no 00. 2509, 100 é o nível, tá 3290, boa no Mari. Se você Serra Lima, confirme a velocidade indicada. 1299, gente. Voo 645, vetoração para sequenciamento, curve a esquerda para o A200, o seu limite é a radial 280 de Salvador. Esquerda para o A200, limite 280 de Salvador, voo 645. Diga? É, a proa do vetor é 200, é isso? Afirmativo, Gol na 645, tem condições de reassumir navegação na proa do Serra Vida 366 para final do procedimento RNAV da pista no zero? O 366 direto para fazer, dessa posição não daria não, daria o 367. O 645. Desce para 4.000 pés, altímetro no 015, Gol na 645. 104.000 no 015, no 645. O Serra Lima está no ideal de descida? O Serra Lima desce mantém o nível de voo 050, altímetro no 015. Gente, 050, ajuste no 015, que é o Serra Lima. Ok, agora direita com Sole 121, 19 para Bato, Whisky Lima, Juliette, boa tarde. Sole 4, acione identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 1110, reduza para 250 nós, QNH 1015. Afirmativo no 0115, no ajuste, descendo para o 1110, reduzindo 250 nós na área, usa 3294. Controle o Gol no 645. Prossiga. Vamos manter então agora daqui da presente proa do 366. É bom para o controle? Afirmativo, se voar o 366 será o número 1 na aproximação. Tá voando o 366 agora. Pena 43, acione identificação, chegada bom foi autorizada, desça para 4.000 pés, QNH 1015. Gol no 645, desça para 2500 pés, QNH 1015, autorizada a final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando Serra Vista 366, apenas para informação há um tráfego na sua posição de 11 horas, um tráfego nos corredores visuais de Salvador, em Bravo November 2 Papá, mantendo no 1500 pés. Sente, 1645, descendo para 2500. Mike Bravo Hotel. Gente, mantém o litoral sul, reporte no farol de Sapuã. Quiosque uniforme, foi para a Fiasa antiga rotatória, reporte visual com campo. Golf Juliette Golf, confirme a posição. Papa Romeo Golf, Juliette Golf, confirme posição. Gente. Azul 6999, chame centro Recife, frequência 1.25.1, alterno 1.28.35. Serra Lima após a TAP, foi para o Serra Vita 368 para a final do procedimento da RNAV da pista no zero. Entendi, após a TAP, Serra Vita 368, porque Serra Lima. Pelo Serra Lima, desce para 4.000 pés. 4.000 pés. Tá 3290, desse mantém o nível de voo 050. 050, 3210. Tá 3894, reautorizada descida até o nível de voo 060. Reautorizada agora 060, tá 3894. Quiosque uniforme, confirme visual com campo? Visual. Confirme? Afirmativo. Gente, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Vinte e quatro. Gente, por nada. Diferença da visual constante. Luiz, que óssea uniforme continua a aproximação para pista no site, reporta quando na final. Atrás. A área autorizada, reduza para 250 nós. Desça até o nível de voo 070, altímetro no 05. Descida para o nível 070, altímetro no 05. 0, correndo no chão, 2.0. Autorizado para Galeão, via PER 9857 até Monça, nível de voo 360. Saída da Euleda Irume, com primeira curva à direita. Transponder 5077, controle Salvador 120.8. Galeão, correto, entrando posição 4. O Whisky Lima Juliette mantém posição no ponto de espera da Quebec. Chame a torre para efetuar o cruzamento da pista no instante. O Serra Lima informa que seguirá um Boeing 737 na aproximação, agora com Fula 50 nós, passou o Serra Vida 366. Serra Lima. Fula 645, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 295, gol no 645, gol. Pelo Serra Lima, desce para 250 de europeus, altímetro no 0 no 5, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando Serra Vida 366. 2500 pés, com ajuste de 1015, autorizado o procedimento RNAV 190, reporta passando 366, aquilo Serra Lima. Serra Oscar, que confirme a sala IS que efetuou o plano de voo. 0222, confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Taxi sobre a pista. Como temos uma aeronave na curtíssima da ONU 7, mantenha a posição e aguarde a autorização. Confirme o tipo de equipamento. 0 graus, ONU 0, né? Torre Salvador, boa tarde, Gol no 645, vai passar o Serra Vista 372, baixado travado. Gol no 645, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, 645. Para Recife, o nível 350 pela ponto Luna 7, saída Boca, João Maracaju, decolando com curva pela esquerda, transponder 5110, controle 120.8, azul 4206. Correto, chame pronto, posição 8. Obrigada. Contrato 869, 290, após o TAP, vou ir para o Serra Vista 366, para final do procedimento RNAV da pista no 0. Desça para 2500 para SQNH 1025, reporte passando Serra Vista 366. Bola 366, descendo para 2500, voltará passando 366, iniciando para 3200. Nike Bravo Hotel, confirme a altitude que mantém. Está batendo 500 para a Jane, sobre água. Gente, Mike Bravo Hotel, receba o seu modo Charlie agora 100 pés, mantenha 500 pés, o altímetro em Salvador 1005. 1005, Mike Bravo Hotel, está 500 pés. Gente, Mike Bravo Hotel já visual com campo? Ainda não, tá. Gente, reporte visual com campo. Ingresso na pista, táxi sobre a pista, libera a segunda esquerda no táxi Romeu para Bata. Posso confirme seu estimado para terminal Ilhéus e para pouso em Ilhéus. De 61 no quadrante, Serra Oscorça. Mike Bravo Hotel, confirme pouso em Serra Novembro e Serra Novembro. Afirmo. Gente, mantenha a proa do farol de Itapuã e chame a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Gente, a proa do farol de Itapuã, chama a Torre 118.95, braço, mais pra você. Oi, aqui do Charlinho, passo Serra Vic 372, tem a possibilidade de prosseguir para o 97? 09. Zero graus, 109. Cristiano, eu solicito mudança das regras, cancelamento das regras do instrumento e prosseguir para o 7. Aquilo Serra Lima, dá presente, plano cancelado 3-1, autorizado curva à esquerda, gerando base para 1-7, reporta para o andar final. Curva na esquerda, reportará para a sua final da 1-7, Serra Lima. Salvador, voo 819, curva da estação, boa tarde. 819, boa tarde, é Lima, pelo zero. Salvador, está passando o mic para o hotel. Informa que não há tráfego no setor a reportar, conhecido pelo controle, via litoral prosseguia para Ilhéus. No limite da terminal, chame o controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1, tem frequência livre da presente, para coordenação com os tráfegos locais. 7 sem interferência, quando 7 paralelo a mesma, autorizado o cruzamento da aproximação do 0. Aqui. Micro Hotel, autorizar cruzamento, baixa altura para Serra Novembro, Serra Novembro. Passou, para a final da 1-7, lembra só de Serra Novembro. 9. 19, igual no 1-4-5. Passou para a final da 1-7, lembra só de Serra Novembro, Serra Lima. Quilo Serra Lima, informa o tráfego à direita da pista, um helicóptero não vai interferir com o eixo da mesa. O vento 1-1-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso. Autorizado pouso, que é Serra Lima. Gol 1869, autorizado decolagem na pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Pista livre, Whisky Lima, Juliette, boa tarde. CCL, Santa, 3-2-1-0, visual. São 3290, complete novo procedimento, estamos em Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. São 3290, boa tarde. Final da... Boa tarde, continua a aproximação, aguardo a direção de pouso. Aguardando. Quilo Serra Lima, Paulo Costa 32, autorizado, direita na Papá, até Aerostar, boa tarde. São 32194, reduza para 1809, número 3 na aproximação. 1809, reduzindo 3894, número 3. Gol 1869, decolou os 32, controle em 1208, bom voo. 208. Salvador, gol 1869. Gol 1869, contato radar na decolagem via saída Arbo 1, submantém a nível de voo 360. Arbo 1, 360, gol 1869. 3290. Vai ficar perto do helicóptero. Mas recebendo de casa, ele está à esquerda, já cruzou o eixo de aproximação, já foi superado o tráfego. Já está de casa, está 3-2-0. Mike Bravo Hotel, nenhum tráfego para reportar. Reporta no solo Deirmar controlado, o ajuste é 1-0 no 5. 1-0 no 5, reportando no solo, muito grato. 3. Negativo, 2591, desampando a pane, está parado no pátio ainda, eu vou parar quando iniciar o push. Gente, reporte quando pronto, azul 259. Quando era pronto, 259. Então, vai ser a Vitor 366, desça para 3.500 pés, ajuste no 0 no 5. Serra Vitor 366, desça para 3.500 pés, no 0 no 5, no ajuste, OTA 3894. Sam 3894, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposta autorizado. Descendo para 2500, a portada nacional RNAV 10, Sam 3894. Voo 166, autorizado a descer para 4000 pés. 4000 pés, voo 166. Esquenque uniforme, boa tarde, prossiga. Feche nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Aqui para você, eu considero solo 37, frequência livre, boa tarde. E da PUCA, transição Caju. Transponder 5071, frequência do controle Salvador, 120.8. Reporte para ingresso no set. Ok, o ISC e o uniforme mais estão reporte para cruzamento da pista no set. Permanece a subida da Eoli do Porto Seguro, da pista no zero, com curva pela direita. Reporte para cruzamento. Chanel 6143, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. Chanel 3290, solo fãs 36, direito no 219. 219, obrigado. Então, Chanel 3290, livrou. Chanel 3290, táxi Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, Chanel 3290. Passando 3.200 para 2.500, Airbus 321. Temos o tráfego à vista, o voo 166, autorizado para o segmento. Estamos no solo, 121, 19, para prosseguir até a carteira. Reduza para a velocidade de aproximação. O 166 está reduzido, pode prosseguir para o segmento, tá? Voo 166, autorizado o final do procedimento, reposta estabilizado. Autorizado o procedimento, já está estabilizado. Voo 166. Então, 3894 estabilizado? Agora, senhora, estabilizado a RNAV da pista 10. Até o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895. Antes da Juliette, está 3290. Então, 3290, Juliette, portão 10. Portão 10, Salvador, boa tarde, Altão 3894, passando o Sierra Vito 372, baixado e travado. A visual com a pista 10. Então, 3894, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua na aproximação, aguardando pista livre, então 3894. Voo 166 estabilizado? Voo 166 estabilizado. Feche nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Torre Salvador, 7.895. Vento, uma centena, 8 nós. Uma centena com 8 nós, autorizado o pouso, pistão no zero, tá 3894. Azul 4206 no 8. Azul 4206, aguarde um minuto para início do puxo, portão 08. Aguardando. Whisky Uniforme Mike, observe a nave da TAM parqueando no No Zero, após prossiga contorno no Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame torre novamente em 1-1-8, decimal 95. Torre Salvador, gol Nuno 66. Nuno 66, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, gol Nuno 66. Papatango, Zulu, Hotel Lima, prossiga. Do 4206 no portão 08, autorizado, chame taxi. Alto, do 4206. Papatango, Juliette, Serra Tango, boa tarde, prossiga. Siga Juliette, portão 03. Juliette, Serra Tango, como recebe a torre? 3894, que solo foi os 41, direito. 1219. 1219, direita, da 3194. Gol 1166, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, gol 1166. 591 para o táxi BOB70, alterna Porto Seguro, autonomia 4 horas. Azul 2591, autorizado táxi para ponto de espera, pistão no zero, via parte 1 no táxi Índia, ponto de espera chame torre em 118 decimal 95, ajuste no zero no 5, um bom voo. Autorizado táxi para ponto de espera da 10, via parte 1 no Índia, chame boa tarde, 2591. Tá 3894, livrou na Fox, ingresso na Alfa, na sua escuta. Então 3894, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Pushback, chanel 6201. Chanel 6201, aguarde para início do push, aeronave da Azul no pushback, portão 08, assim que a mesma liberada do setor será autorizada. Faltou? Confete a bordo 0160 acionado. Papatango Vitor Índia Juliette, mantém-se em condições visuais de 9.500 pés, ajuste no 0 no 5, é para através de Paris. Porta lá, Júlio. Número 9. Vamos livrar 121 decimal 9, bom número 66. Autorizado, Juliette, já estamos autorizados, ingresso. Tango, Zulu, Hotel Lima, confirme estimado de pouso. Autorizado no pátio 5, reporta para onde está. Oceaner 6201, no coordene com a equipe de solo, após o Embraer da Azul a cauda, autorizado, chame táxi. Após a passagem da Azul, autorizado para o chefe de treinamento, chama táxi, Oceaner 6201. São 3894, observe o Embraer da Azul no táxi para o ponto de espera, após a passagem do mesmo autorizado, Juliette, portão 09. Gente, após o Azul, portão 09, São 3894. Uniforme Mike decolou os 45, controle 120, decimal 8. 208, até logo, Mike. Controle Salvador, isso que o uniforme Mike está passando, 1600 metros. Curva direita no corredor Axé, sobre o farol de Itapuã, transfere ao controle 1208. 208, Tango. Confirme, no farol Itapuã ou transfere agora? Sobre o farol, até o farol mantém escuta. Até o farol mantém escuta da torre, 11895. Autorizado a decolagem. Papá Romeu Oscar Mike Delta, esteja atento a tráfego na sua posição de 12 horas, 9.2 milhas no corredor Axel, no meu pé, Charlie 310. Ok, sente, sabe ideal, Oscar Mike Delta. Descida para 500 pés, reporte para o Itapuã, Papá Romeu Oscar Mike Delta. Descendo 500 pés, reporte Itapuã. Bom, no 166, mantenha a posição de seu ataque com seu Juliette, aguardando a liberação do portão 04. Manterá a posição de seu Juliette, bom, no 166. Juliette, se arrastando, atinge manter mil pés, quando possível, atenção. Juliette, se arrastando, pressão, controle no 208, movou. Obrigado, tá. Azul 2591, decolou 47, controle 120, decimal 8. 08-2591, boa tarde. Ação, possibilidade de aprender para o centro. Apatango Juliette Serratango, mantém-se em condições visuais, corredor Axão no meu pés, informa o tráfego 11 horas, 3.9 milhas, passando 1.200 pés para 500 pés. Autorizado, Papatango Juliette Serratango, subir em condições visuais para nível de voo 905. 905, atendendo Juliette Serratango. Cruzeiro Salvador, Azul 2591, boa tarde, cruzando 1500 pés, saída Coral. Azul 2591, no contato, radar decolagem, via saída Coral, subir e manter nível de voo 960. 960 para o 2591, você autoriza projeto Coral? Mantém inicialmente o perfil, Azul 2591. Mantém perfil 2591. Copiado para acionamento, táxi decolagem, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Bem autorizado, decolagem piscina 0, vento 110 graus, 109. Salvador, vou para o meu, acho que é mais alto. Papatango Juliette Serratango, quando possível, estima de pouso. 21-10, 21-10. 21-10, ciente, graça. Graça. Arrumei o Oscar Mike Delta, chamador. Arrumei o Oscar Mike Delta, vento de 110 graus, 109. Confirma a intenção na cabeceira 17, cabeceira 35. Autorizado, reporte, Seasa Visual com Campo, Papatango Vitor, Índia Juliette. Está presente, está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0. Reporta a final pista 1-7. Cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, reporta a final 1-7, acho que é o Mike Delta. Azul 4206, decolou 49. Chama o controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, azul 4206, obrigado. Ótimo voo. Papá, meu querido, você é bem motorizado, você realmente chama táxi? Informação Juliette, pronto para a foto, era azul. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206. Do 4206, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subimos até nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 4206. O ajuste no 0 no 5 e o vento 1-1-0 grau, 110 com 10 nós. Ok, após o cruzamento da final da 10, vai entrar na base pela direita, se abaixar o travado, acho que mais não. 201, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0 via táxi Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Boa tarde, Felipe, no 0 no 5, táxi para o ponto de espera via táxi Índia, 201, 118 decimal 95, 1166, Juliette, portão 04, atento aeronave da Avianca, iniciando o táxi. Autorizado via Juliette para o portão 4, atento ao Avianca. Como que eu fazia, estou Índia, Juliette? Alpatango Vitor, Índia Juliette, para ingresso no circuito, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 18 com 95, Índia Juliette. Alpatango Whisky, Oscar Uniforme, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Índia Juliette, boa tarde, continua a aproximação, reporte final para o turno 7, ajuste no 0 no 5. 500, com 1.500, pode livrar 1.500, prosseguindo para o final da 1.7, tá? Afirma, autorizado, Vitor Índia Juliette. Salvador, azul 4206, solicita approach de Aracaju. 4206, aguarde coordenação com o centro. Sim, 06. Geneve 201, bom dia, senhor. Alinhar e decolar. 10, 110 graus, 109. Seguro. Nós vamos na Proteleto Pro Seguro, Pro Ideal é 2105. Pensa com a coordenação. Adoro, obrigado. Já para Aracaju, via Golf 677, nível 170. Perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem pistão no zero. Transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Sim, autorizado Aracaju, na Golf 677. Nível 170 com a saída Conde, curva esquerda da 10 e o transponder 0260, controle 208, azul 2712. Azul 2712 correto, faz 3, chama o trampo de funcionamento. Salvador 3897, boa tarde, informação Juliette. 3897, informação Juliette, 1 minuto cópia, prepara a saída da EL, Leda Motiva. EL, Leda Motiva, boa tarde. Deixa eu fechar como número 2. Sim, ativo. Gente, o helicóptero já na curtíssima, dando 7. Já Ryanair 6201, decolou ao 56, controle no 208. 08, boa tarde, Ryanair 08. 6201, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída da EL, submanter nível de voo 360. Prazer para 360, Ryanair 6201, solicita coordenação para a direita. Aguarde, Ryanair 6201. Guarulhos. 120, decimal 8. 320 para Guarulhos, depois 10, capital Baté, enquanto 10, primeira ponta direita, da EL, Leda, Monte. 1208, Santos, 1208, Santos, 1208, Santos, 1208, Santos, alterna 125.45. 26.85, 125.45, azul 4206. Quilo, Serra Lima, senhor me autorizado, chama táxi. Via Pêndulo 44, nível 360. Perfil de saída da EL, Leda, Porto Seguro. Curva direita após decolagem, pista 1-0. Transponder 5133, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Vitória, nível 360, aerovia Absolu 44. Da EL, Leda, Porto Seguro. Decolagem pista 1-0 com curva direita. E o transponder é o 5133, controle após 120, décima 8, igual no 645. Turno 645 correto, repartilhando pushback, treinamento. Passará para o turno Salvador 2712, pronto para o pushback acionamento do pátio de carga. Azul 2712, aguarde um instante para início do push no pátio 3. Sim, te aguardo. Azul 2712, agora sim, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 2712, azul. Serendia Júlia, frequência livre estacionar, boa tarde. Uniforme, autorizado a colagem na pista 17, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 9. Salvador, uma boa tarde, Oceanair 61-6259, está aqui em Cidade de Leste, posição 3 para autorização Guarulhos. Oceanair 6259, um minuto, cópia, prepara a saída da Eulia da Mótima. Eulia da Mótima, preparando o 6259. Tango Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem via saída Puca, submantenha nível de voo 4110. Ok, decolou na Puca, 410 autorizado, Whisky Yankee Uniforme. Salvador Azul 2712, próximo táxi, 63 de POB com 3 horas alterna, Salvador. Azul 2712, siga o Airbus à frente, via Patino Taxi Índia, ponte pedra chame torre 118.95, ajuste no 0, moto 5, bom voo. Sente, segue o Airbus, Taxi Índia, ponte pedra torre 1895, Azul 2712. Solo Salvador 3897, 230 a bordo, autonomia de 0340, Galeão, instruções para o táxi. 2897, táxi autorizado para Ponte Espera Pista 90 via Táxi Índia, Ponte Espera Chame Torre 118.95, ajuste no 095, bom voo. Via Índia, Ponte Espera 118.95, 095, ajuste para 3897, obrigado, bom dia. É 259, copia? 259, está pronto para base. Oceanair 6259, autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 110 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5130, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Transmissão para Guarulhos, nível 360, autorizou 1-0 até Salvador. Circulando a pista 1-0, executa a primeira curva direita na saída da El, Leda, Mótiva. Onde se acerta a aerovia. 5-1-3-0, transponder e 1-2-0-8, Oceanair 62, pronto. Oceanair 6259, correto, portão 3, chame para um pushback, funcionamento. Chamaremos 6259. Roda encerrado. Sob em condições visuais para nível de voo no 05, para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência no 26.0, alterna 128.8. É bom voo. Azul 2591, 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço a dar encerrado. Submantenha nível de voo 960, chame o controle e Liel, frequência 120, decimal 1. Boa tarde, bom.